Então, 3304, autorizado a chegada da Ponte, desça para nível de voo 060, ajuste no 022, informo que a pista no 028 encontra-se fechada. Confirme intenções. Pouso 1197, vai estar fechado até que horas? 1196, com posse da TAM? Afirmativo, TAM 3304. Então, vamos prosseguir no pouso. TAM 3304, previsto espera em Pelô. Temos uma previsão de abertura aos 1h30, porém temos que aguardar ainda a resposta da torre colocando disponível. Oi, Pelô. Pelô. Bom dia, pelo Papalito vai cruzando 1210, ascensão 045. Pode confirmar minha altimetria? Papatango, siga o Papalito, ciente, mantenha-se em condições visuais, cruzando 1500 pés, reporte 20 milhas da CDR Salvador. Confirme-se mais de pouso. Mais 20 minutos. 20 quilos para fazer. Beleza, graças. Gol 1922, considere espera em TAP, programa espera sobre o NDD de Simbra, desça para 2000 pés, ajuste no 022. Afirmativo, 2000 pés, caso de espera, o mesmo será em Simbra. Gol 1922. Gol 1922, a informação. É, afirmativo, gol 1922. Papatango, Kilo Papavito, passando 2.900. 2.900 agora, 2.900? Afirmativo, Kilo Papavito. TAM 3304, tráfego 11 horas, 11 milhas, é um Charlie 310, passando 3.200 para 4.500 pés. 3304. Papatango, Kilo Papavito, tráfego 1 hora, 10 milhas, rumo noroeste, é um Alfa 320, passando nível de voo 090 para nível de voo 060. Tem aquilo, reportar na distância, Kilo Papavito. Então 3179, tem esse motor, a ficha da 10 está fechada? Então 3179, pronto pra cópia. Então 3179, autorizado Guarulhos, via UPS 16 até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano, nível 340, saída da El, Leda Bridge. Pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5421 e frequência do controle 120.8. Frequência do controle 1208. E é até. UPS 16 até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano. Então, 3179, cotejamento correto. Aguarde a posição até instruções. Então, 3304, desça para 4 mil pés, ajuste no 021. 4 mil pés, 3304, no 021. Line 980, approve startup and push. Alright, push the startup and push back to 980. Bom dia, Oceano 6312, informação Kilo. Oceano 6312, autorizado de chegada da Mari, desce para nível de voo 050, ajuste no 022, informo que a pista no 022 encontra-se fechada. Confirmo intenções. Aguarde. controle Oceané 6312, copiou autorizando 050. Solicito a informação qual horário precisa de disponibilidade da pista 11. Oceané 6312, prevista a abertura da pista 10 ao 11-16. Possibilidade de uma ordem para aguardar? A 6312 previsto espera em etapa, porém reduz a velocidade para ver a possibilidade de abertura, pois será daqui a previsto, hein? Daqui a 4 minutos. E já temos já uma aeronave já iniciando espera e uma outra aguardando até Simbra, possibilidade de prosseguir ou espera. Oceania 6312. A princípio haverá uma espera em etapa. Programa para fazer espera em etapa. Ok, 6312, não tem problema nenhum, a gente. Prefere, inclusive, se possível, já realizar a espera na imagem. E descendo para 050. Sim, seu Chané 6312, faça espera em imagem. Obrigado, descendo para 050, vai fazer espera em imagem. 6312. Autorizado chegada a Ponte, desça para nível de voo 060, ajuste no 022, informe que a pista no 028 encontra-se fechada, confirme intenções. Prevista abertura ao azul no meio. O azul é Alfa, Exo e Bravo. Eu prossigo. Bom dia, o Alfa Exo Rio Bravo está no pátio 3. Pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 1, infraero ciente. Azul autorizado, pátio 3, 1, portão 01. Obrigado. Uno 922. Minicima espera em Simbra, ainda não temos autorização de pista livre pela torre, ok? Negativo, vai iniciar uma espera em Simbra, já está 2000. Gente, inicia espera conforme carta em Simbra, Bono 922. Afirmativo, Bono 922. Não escuta. Por gentileza, reporte para o ingresso do Pátio 1. O azul Alfa, o azul Bravo, reportará. American Fighter 80, taxi. American Line 980, approve the taxi until holding point Israel. India Alpha at holding point, contact the tower, frequency 118.6, QNH 1022. QNH 1022 will taxi the India Alpha, the holding point will contact tower 1186, American Fighter 80. Então, 3179, após passagem do América, autorizado para o SPEC acionamento. Da Infraero, junto à torre, para nos colocar a par da pista 1028 disponível. 922, 100. 04, 100. 3179, não escutou a informação anterior? Negativo. Então 3179, aguarde, devido à aeronave Boeing, passando isso outra vez. Passa já, obrigado. 1922 na curva de aproximação, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Afirmativo, na aproximação está autorizado o X-Ray, 1922. Atenção todas as aeronaves na escuta do controle de Salvador, informo que a pista 1-0 encontra-se aberta. Sim, 3304, complete curva pela direita, desça para 2000 pés, ajuste no 022, aguarde autorização para final da ILS. Direita, 2.0022, aguardando autorização, está 3304. 5, ok? O azul, Alfa X-Ray Bravo, está na posição de número 9, do pátio 3. Direita, Duna, está 3304. Alfa X-Ray Bravo, 7. Está 3179, autorizado, puxa, chama ataque. Oxanem 6312, autorizado na curva de aproximação, abandonar a espera em mare. Autorizado chegada a mare. 6312. Alguma velocidade específica para o 3663? Então, 3663, mantenha a velocidade de 2509. 150 vai manter. Uno 922, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 1118 decimal 6. Completo final, 186, Uno 922. Salvador, bom dia. Web, campo 826, cruza 1-0-0-0, restrita. Web 5826, autorizado de chegada a mare. Desça para nível de voo 060, ajuste no 022. 060, 021, na possibilidade de voo intacto, campo 826. Web 5826, negativo, mantenha o perfil de chegada, reduza a velocidade para 2509. É 2250, apoio 2000, mantém o perfil. Transponder 5436, frequência do controle 120 decimal 8. 2223, cotejamento correto, reporte push funcionamento. Então, 3304, autorizado o final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Autorizado o final ILS, reporte estabilizado, então 3304. Mike Echo Delta, prossiga. Papapá, Mike Echo Delta, ciente, mantenha-se em condições visuais, ingresse nos corredores visuais, corredor Veracruz, reporte Paris. Papapá, Mike Echo Delta, ciente, reporte no parque de situação. TAM 3304 estabilizado? Agora. TAM 3304, complete sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 6. 86. Autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, chamará para ingresso na Juliette, 537, aguarde cópia. TAM 33663, desça para 2000 pés, ajuste no 028. Tamo 2, tamo 63, tamo 2. O Chané 63, tamo 2, desça para 3000 pés, ajuste no 022. Para 3.000, 1.022, 6.3, 1.2. Bom voo. Departure American 980, switch you out of 2500 for 410. TAM 3663, desça para 2000 pés, ajuste no 022. 3000, 1022, TAM 3663. American 980, Fuca Departure, climb flight level 410. Fuca Departure, we would like to request flight level 310 for a final, American 980. Dia UP Zulu 10 até Brise, após UP Zulu 16, nível 380, saída da Eule da Brise, pista 10, primeira curva direita, acione o código 5434, frequência do controle 120.8. Só corrigindo, transponder 5434, pista 10, primeira curva direita. 5434, pista 10, 1922. Do 1922, autorizado o ingresso na Juliette, portão 06. Juliette 06, 1922. Trip 5437, cotejamento correto, reporte posicionamento. Solo, TAM 3304, livrou na sua escuta. TAM 3304, autorizado, Alfa, reporte para ingresso direto. Alfa, reporta para ingresso direto, TAM 3304. Falou, Azul, Alfa, Tio Rei Bravo. Autorizado o procedimento, resposta aérea estabilizada, 3312. O Sampo 826 permanece em registro 2000. Está cruzando o 7300, Sampo 826. América 980, climb flight level 310. American 980, climb to 310, thanks. Sampo 826 vai atingir 3000. Salvador, 5826. Web 5826, desça para 5000, curva à esquerda, proa 360, limitado pelo custo do localizador. Esquerda 360, desça 5000, limitado pelo localizador, 5826. Proa mais, eu cobro alta, através do campo. TAM 3663, curva à esquerda, proa 190. Limitado pelo custo localizador. Esquerda 160, limitado pelo log. TAM 3663, curva à esquerda, proa 190. Oh, desculpa, protegi errada, a curva é para 190. Sei bravo, após passagem do tráfego da trans, sua direita autorizada ingresso no pátio único. Eco Delta, chame torre na frequência 118 decimal meio. Tá à sua direita, na Alfa. Você vai aguardar a passagem dela e após vai seguir pro 02, ok? Ok. Tá 3304, ingressa Juliette pro 04. Juliette 04, tá 3304. Pois vai ver. TAM 3663, reduz a velocidade para aproximação. Mínima agora, TAM 3663. TAM 3663, curva à esquerda, proa 1110. 1110, 3663. TAM 3179, decolado da EL, bom dia. TAM 3179, contato radar autorizado, saída da EL, sube e mantenha nível de voo 340. 340, não da EL, 3179. O TAM 426 está próximo ao limite. Estabilizado, 6312. O Sané 6312, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118 decimal meio. 26, obrigado. Chané 5826 intencionalmente irá ultrapassar o custo do localizador, desde que mantenha 3000. O Chané, o WebJet 5826. 710 se mantém 2000, 5826 vai ultrapassar o localizador. TAM 3663, desde que mantenha 2000, autorizado o final LS. 10 para 2000, LS, 5826, vetoração para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 150. Direita 150, 5826. Web 5826, desça para 3000 pés, ajuste 9022. 3000 com 9022, 5826.